planting, rice and peas and pumpkin, mango dates and guava, chickpeas and cassava, Brussels sprouts and cauliflower, onion, fennel and cucumber, plum, pear and papaya, aubergine and saya, lime, lentils and quinoa, almond bread and almond flour, watercress and okra, tofu and sweet pepper, couscous and carrot, broccoli and coconut, peaches, apples, apricots. Porque é um fato, né, que o consumo de carne, desde sempre, é uma prerrogativa, um privilégio da classe mais alta. É um produto caro e que quanto melhor, fica mais caro. A carne só é barata se for um produto de segunda, de terceira qualidade, etc. A maioria da população brasileira, e isso a gente pode falar em maneira geral no mundo inteiro, né? Come as partes que sobram do animal depois que são retiradas as partes, como o filé, a picanha, para fazer, né, o filé, a picanha, a bisteca. E muitas vezes esses restos acontecem, né, que são triturados, processados, acrescentados de aromatizante, conservante, corante, etc., etc., e viram as salsichas, as mortadelas, que é o que é mais acessível à classe baixa, que é o que a salsicha, a mortadela, que em geral, esses embutidos, que é o que a turma mais come, são é o quê? São as orelhas, as patas, as unhas dos porcos, de frango e de outros animais também. Na verdade, quem sabe, quem pode falar muito bem sobre isso é a turma que trabalha nos açougues, etc., etc. Mas essa não é nem a parte pior dessa história toda, né? Essa diferenciação no consumo. O que realmente acontece é que uma pequena parcela de humanidade está literalmente acabando com os recursos do planeta, alcançando um desgaste do ecossistema que já hoje é irreversível. Os rios estão se secando, os que não se secaram já, as correntezas já mudaram, as espécies se extinguiram, o clima mudou. E hoje a gente pode ver o começo desse processo de destruição devido à ação do homem. E o pior é que não é de todos os homens, mas só de poucos que obrigam o resto a se comportar e tomar atitudes como se a natureza estivesse a nosso dispor, de graça, aí para a gente aproveitar. E hoje, quase todo ser humano acredita nisso. Aí a pessoa não vê nada de errado em trabalhar como açougueiro, pescador, transportador de galinhas, transportador de gado para o matadouro e tantos outros trabalhos onde o dinheiro vem, na verdade, da agressão e da predação à natureza. The animals to give birth. No deaders, no fur, no feathers. When I tell people I don't eat meat, fish or dairy, then look for me strangely. Then I realize I eat a very wide variety. Listen to my copy. Yo, how we eat them, I wonder. E quando falamos em desgaste do sistema, do ecossistema, basta mencionar alguns dados relativos à produtividade da terra para alimentação humana, contra a produtividade da terra utilizada para nutrir os animais que depois vão virar a sua carne. Aí esses dados são um pouquinho desatualizados, mas, por exemplo, em 1985 já, isso a gente encontra em Doyle Altered Harvest, que a gente vê que um hectare cultivado com cereais produz 5 vezes mais proteínas do que um hectare destinado à produção de carne. Se esse hectare for cultivado com grãos, que seriam os feijões, a lentilha, a ervilha, ele renderia 10 vezes mais proteínas do que um hectare cultivado destinado à produção de carne. E se fosse cultivado esse hectare com hortaliça só, produziria 15 vezes mais proteínas. A gente está falando proteínas. Proteínas do que se a gente destinasse aquele hectare à produção de alimentos para alimentar os animais. Outro dado. Hans Minger, em Animal Science, em 1991, que para fazer 1 quilo de carne, você precisa de 9 quilos de ração. Ração que se entende é soja, milho. Então, a cada 1 quilo de carne, você precisa de 9 de ração. E outros dados que são ainda mais aterrorizantes são os relativos à água utilizada. Por exemplo, para você produzir 1 quilo de soja, você precisa de 2 mil litros de água. Para você produzir 1 quilo de carne, você precisa de 40 mil litros de água. 2 mil, 43 mil. Então, né, esses dados mostram realmente o tamanho do desperdício. 1 quilo de carne contra 9 quilos de cereais, isso em um mundo onde muitos passam fome, será que é justo? E o pior é que a ideologia coloca, que cereais, grãos e verduras e fruta não servem para tirar a fome. Wonder when me eat, when me tell them say me ain't no fish nor no meat now. How when me eat them, I wonder when me yum. When me tell them say that I'm a vegan. A lot of people would have stopped eating the meat if they had to kill the animal before they could have eat. As pessoas acham que consumir isso, esses cereais, grãos, verduras, frutas, não vai tirar fome. Fome e comida é o quê? É carne. Sim, quando a gente fala carne aqui, a gente está se referindo a todo produto carne animal, assim, carne, galinha, frango, cordeiro, peixe até uma carne, né? A carne do animal. Tell them say me ain't no fish nor no meat now. How when me eat them, I wonder where me yum. When me tell them say that I'm a egg, it's up to you. You can eat what you want to. You can be a vegetarian and be healthy too. There's a lot of choice around, many foods around you. But just remember, some more I forget to tell you. The nectarines and tangerines and clementines and guanabana. Aí toda essa loucura tem repercussões na saúde, onde a gente vê claramente que o consumo de carne está ligado a muitíssimas doenças de vários tipos, como doenças cardiovasculares, tumores, que hoje são as primeiras causas de morte. As pessoas hoje morrem de câncer ou de infarto, algo ligado ao coração, assim, em sua maioria. E é evidente que o estilo de vida contemporâneo traz como consequência essas doenças, que podem atacar qualquer pessoa. Mas, diante desse fato em que todos concordam muito, poucos levam em consideração que a nossa dieta hoje inclui quantidades de produtos de origem animal, leite, queijo, ovos, então, manteiga, carne, peixe, mariscos, etc., em quantidade bem maior do que, historicamente, o homem na Terra vem fazendo há milhões, bilhões de anos. Esse processo está se dando em menos de 100 anos. Porque há 100 anos atrás não se comia tanto desses produtos. Até porque não existia essa facilidade de você comprar as coisas no supermercado, no mercadinho. Né? Não tinha iogurte assim. E, na verdade, hoje não se trata nem mais de facilidade. Já se trata assim, de exclusividade, no sentido que tudo que você come já contém uma dessas coisas. Em toda a refeição. Tem que ter, tem carne, frango, galinha, charque, presunto, queijo, ovo. Digamos que até as próprias pessoas acham que se não tiver, se não comer uma dessas coisas, é comer puro, né? Como se diz, é como não comer. Isso sem se lembrar, sem levar em conta que muitas comidas tradicionais, em princípio, eram sem esses produtos de origem animal, eram veganas. Por exemplo, a tapioca, o feijão de coco, munguzá, canjica, pamonha, etc., etc. E, em geral, poucos sabem ou poucos lembram que a maioria das comidas étnicas são veganas, ou pelo menos eram, né? Pelo menos eram. A comida árabe da América Central, mexicana, a comida colombiana, peruana, oriental. E hoje, só ultimamente, é que se acompanham necessariamente de um produto de origem animal. Mas, tradicionalmente, essas comidas não levam nenhum produto de origem animal, porque sempre foi caro, né? Não era como hoje. Aí a gente coloca que esse consumo pode ser considerado excessivo, e pode ser considerado uma das causas dessas doenças cardiovasculares, que também estão ligadas, né, com o excesso de gordura, de colesterol, que se encontram justamente nesses produtos de origem animal, nas carnes. E esses tumores que aparecem tanto por aí hoje podem ser considerados fruto dessa nova alimentação baseada na química, onde, por exemplo, os animais que depois serão abatidos durante sua triste e breve vida recebem altíssimas doses de antibióticos e medicamentos, até só como medida de precaução. E essas altas doses terminam em nossos pratos e em nossos corpos. Então, aí a questão que a gente coloca é: será que isso não faz mal? Toda essa quantidade de químicos, essa mudança assim, tão breve tempo, será que não faz mal? Mas a intenção desse nosso programa é analisar cada argumento, cada vez um argumento, para poder a gente se aprofundar e realmente se informar. Nos próximos programas, a gente vai abordar o tema das criações intensivas, do transporte até o abatedouro, né? A morte em série, na cadeia de montagem, todos os controles de sanidade, o problema da vivissecção e também assuntos ligados à saúde. Agora, só voltando um pouquinho no que a gente mencionou antes. É que o mercado hoje, no mercado você quase é obrigado a consumir produtos de origem animal, né? É sempre muito difícil encontrar comidas veganas, tipo estilo industrial, já prontas. É sempre difícil, né? Mas a gente está vendo que essa história de um produto ser vegano hoje está começando. Significa que, na maioria dos casos, que ele vem a custar mais, pronto. Parece que essa posição de crítica aguda à sociedade capitalista, e não somente, porque, sim, por um lado, foi o capitalismo que racionalizou e tornou tão lucrativa a exploração do animal. Por outro lado, é muito mais antiga essa ideia que a natureza, incluindo os animais, estão a nosso dispor. Então, essa crítica aguda à sociedade capitalista, e não somente, vem sendo cooptada por esse capitalismo verde, né, banalmente neutralizada e satisfeita em sua demanda de produtos que não contenham produto de origem animal, através da inclusão desse tipo de produtos no mercado, sem que se coloque verdadeiramente em questão a exploração animal da natureza e o fato que isso continue se dando. Obviamente, se trata de uma solução efímera, né, não consistente, que, porém, a gente vê que está se impondo. E essa posição, digamos assim, reformista, termina se tornando um plus-valor, um agregativo do preço. E por isso esses produtos se tornam mais caros, são vendidos em lojas mais caras. E essa escolha da pessoa só consumir produtos de origem animal, ser 100%, só produtos de origem vegetal, ser a pessoa 100% vegetal, é vista como uma escolha de ricos. E, na verdade, era para ser o contrário, era para ser o contrário. Mas a gente vê isso hoje em dia, um pacote de quinoa, que é um cereal riquíssimo, que até os astronautas da NASA usam, por ser tão, em poucos grãos, tanto energia, tantas proteínas, tantos nutrientes. Um pacote de quinoa de 500 gramas custa no mínimo 5, de 5, 6 até R$ 10, dependendo de onde você for comprar. E até a seção no supermercado onde você encontra essas coisas é a seção diet ou a seção integrais, que não é uma seção, digamos, popular. É tudo caro, é tudo um pouquinho, um biscoitinho vegano pequenininho, em geral. E, com poucas exceções, né, a gente pode dizer que não é uma seção onde realmente as pessoas passam para comprar as coisas. Também por ser um pouquinho mais cara, né? E a verdade é essa, que um biscoitinho vegano assim é mais caro do que um biscoito normal. E é porque a indústria está focada em produzir alimentos e utilizar água para a produção de animais de abates. É para vender caro a carne, em vez de produzir diretamente para alimentar-se, para alimentar os seres humanos. Que os seres humanos, assim, historicamente, ele no planeta era para comer frutas secas, castanhas, grãos, cereais, na maioria. E historicamente só consumia carne em momentos rituais e não como um hábito cotidiano. Aital, we're Aital and a vegan, we're vegan. I and I eat from the earth, I need the animals to give birth. No deaders, no fur, no feathers. When I tell people I don't eat meat, fish or dairy, then look for me strangely. Then I realize I eat a very wide variety. Listen to Maccabee. Yo, how when me eat, them I wonder when me eat. When me tell them, say me no eat no fish nor no meat now. How when me eat, them I wonder when me yum. When me tell them, say that I'm a vegan. Então, para aquelas pessoas que depois que ouviram esses papos estão começando a pensar, raciocinar um pouquinho nessa ideia de será que eu mudo minha vida, troco minha dieta, lá vai umas dicas para se tornar vegano, que a gente encontrou num site legal, papacapimveg.com. Dicas para se tornar vegano. A gente não vai ler na ordem que elas estão colocadas, mas a gente vai ler elas. Aí a primeira coisa que ele diz é: adicione primeiro, subtraia depois. Aí ele diz: ao invés de começar cortando coisas do seu cardápio, adote uma estratégia diferente. Comece adicionando novos alimentos. Ser vegano não se resume a uma longa lista de alimentos que você não pode comer. E muitos ficariam surpresos ao descobrir a grande quantidade de alimentos que podemos comer. Explore esse mundo novo e só quando sua alimentação estiver bem variada, com vários legumes, fruta e grãos diferentes, passe à etapa seguinte, que é diminuir progressivamente o consumo de produtos de origem animal e aumentar os produtos de origem vegetal. Produtos de origem vegetal podem ser, por exemplo, cuscuz com leite de amêndoas. Ninguém experimentou, mas é delicioso. Muito rico. Aí se trata disso, de trocar uma coisa pela outra. Não significa não comer, só comer alface ou tomate cru assim. Aí lá vai a dica 2, né? Diminuir progressivamente. Que ele fala: passe a comer carne só uma vez por semana. Pare de comer queijo diariamente. Comece misturando leite de soja, outros alimentos que você gosta, para o seu organismo ir se acostumando. Aí outra dica que ele coloca como última e que a gente acha que é fundamental é essa: aprenda a cozinhar. Saber cozinhar significa independência, controle da qualidade do que colocamos no nosso corpo e economia. Para veganos, isso também pode significar sobrevivência sua ou do seu veganismo. Ainda é difícil e caro comer fora quando se é vegano. E se você não quiser passar fome, vai ter que aprender a se virar na cozinha. Não precisa se tornar um chefe. Basta ser capaz de preparar pratos nutritivos, capazes de preencher o vazio no estômago. Para os que já sabem cozinhar, aprendam a cozinhar pratos veganos, que a gente está tão acostumados a preparar e comer pratos onívoros, que ao se tornar veganas, a maioria das pessoas fica sem saber o que fazer para comer. Aprender novas maneiras de cozinhar significa ter a garantia de desfrutar de uma comida sempre saborosa e nutritiva. Me careful and me choose about what I'm eating. Me medicine, me food is my medicine. listen when me tell people that me not eat them, they think. They look at me and scratch them chin and start wondering how when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say me not eat no fish, nah, no meat now. How when me eat them, I wonder when me yum. When me tell them, say that I'm a vegan. How when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say me not eat no fish, nah, no meat now. How when me eat them, I wonder when me eat. Aí outra dica. Lembre-se dos pratos vegetais que sempre fizeram parte da sua dieta e dos que podem ser veganizados facilmente. Ao invés de pensar em tudo que você não vai mais poder comer, tente lembrar dos pratos conhecidos e apreciados por todos que são naturalmente veganos, que a gente disse antes. Cuscuz, tapioca, feijão, macarrão com molho de tomate e sopa de legumes. Não precisa procurar receitas exóticas para ter um regime vegano. E com algumas adaptações, é possível transformar qualquer prato onívoro em prato vegano. A proteína de soja pode substituir a carne em lasanhas, macarronadas, quibes. Tofu mexido pode ser mais gostoso que ovos mexidos. Castanha e feijão pode ser a base de delicioso burgers. Creme de castanha de caju é tão parecido com creme de leite que ninguém vai notar a diferença. Então, com um pouco de motivação e criatividade, você vai criar receitas melhores que as originais. Believe that me a vegetarian. If you want a healthy body, check the real Rastaman. Cause Rastaman will tell you about the right nutrition. Me get me calcium, me sodium, me get potassium. Me get me zinc, me get me iron and me magnesium. Instead of yam, the fish me yam, what the fish yam. Like the kelp and Irish monster growing at the ocean. Me get me proteins and me minerals. Me get me... Pronto, e com relação aos nutrientes. De onde eu vou pegar meu ferro? De onde eu vou pegar minhas proteínas? Capriche na vitamina C durante as refeições para aproveitar melhor o ferro dos vegetais. A vitamina C estimula a absorção de ferro no organismo, incluindo uma fonte de vitamina C junto com o feijão com arroz de todo dia, você tem a garantia de que seu corpo vai aproveitar ao máximo esse mineral. Ou então, tempere a salada com limão, tome suco fresco de laranja com as refeições ou coma uma mexerica de sobremesa. E diz aqui, lembre-se que pimentão, repolho e couve cruz também são boas fontes de vitamina C. Em geral, qualquer fruta vermelha, né? Acerola, goiaba, laranja, são ricas em vitamina C. Em toda a refeição, a gente deveria tomar um suco desses. You can't eat it raw, you have to cook it complete. I put on vegetable seasoning to make it feel sweet. How when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say me ain't no fish. Aí outra dica. Evite cereais refinados e coma alimentos 100% integrais. Me refiro aqui, diz ele e dela, aos cereais completos, como arroz integral, milho em grãos, cevada em grãos, etc. E não aos produtos industrializados feitos com farinhas de cereais integrais, tipo biscoito, bolacha e bolo. Isso por quê? Porque os cereais integrais são muito mais nutritivos do que os cereais refinados brancos, que perdem o germe durante o polimento. E perdendo o germe, ele perde boa quantidade de proteínas e ferro. E quando são refinados, quando eles são integrais, tem mais fibras e vão dar a sensação de saciedade que o seu corpo precisa. Aí outra dica é para incluir frutos e sementes oleaginosas no seu cardápio diário. Castanha de caju, castanha do Pará, amêndoa, noz, linhaça, semente de girassol, etc. São ricas em minerais, vitaminas, proteínas e antioxidantes. Embora sejam calóricas, é um mito achar que elas fazem mal. É um mito. A gordura presente nas oleaginosas é a gordura boa que luta contra o colesterol e faz bem ao coração. E tem mais, tirando os alimentos supercalóricos e gordurosos, como são carne, os queijos, os cremes da sua alimentação, você vai ter muito espaço de sobra para incluir oleaginosas no seu cardápio diário, sem aumentar o número de calorias ingeridas. Os nutricionistas recomendam um consumo diário de um punhado de frutos oleaginosos, por dia. Também é essencial, né, consumir 2 colheres de sopa de linhaça, que supre nossa necessidade de ômega 3, que não está só presente em peixe. a vegan. When me no eat no meat, no fish, no cheese, nah, no egg. Nothing with no foot, no eye, no wing, nah, no head. Nothing with no lip, no ears, no tongue, nah, no leg. Prefer fruit and vegetables instead. Be careful and me choose about what I'm eating. Me medicine, me food, me food. Outra dica importante. Coma alimentos, não produtos comestíveis. Se tornar vegano não significa que sua dieta será automaticamente a mais saudável de todas. Refrigerante, salgadinho, biscoito recheado e afins também podem ser veganos, mas deveriam passar longe da sua alimentação. Alimento é aquilo que saiu da terra e chegou na sua mesa com o mínimo de transformação possível e que, segundo o dicionário, serve para conservar a vida. Se um produto foi feito em uma fábrica usando ingredientes criados em laboratório que prejudicam o nosso organismo ao invés de nutri-lo, ele não deve ser considerado alimento, e sim um produto comestível. A dieta vegetal pode ser extremamente saudável, mas isso só vai depender do que você escolher colocar no prato. So I saw pistachios, cashews and almonds, walnut, peanut, also vegan, sesame seeds, sunflower, lemon, orange, pineapple and melon, bogle, wheat and garlic, kiwi, corn and turnip, pacho and pomegranate, hijiki and rocket berries, cherries and strawberries, beet, grapefruit and celery. You say the meat's not necessary, we tell them, say, how when me eat, them I wonder when me eat, when me tell them, say, me not eat no fish. Faça o que estiver ao seu alcance. Outra dica. Você entende as razões que levam alguém a se tornar vegetariano, vegano, mas acha que isso seria um sacrifício grande demais para você? Não tem problema. Contanto que você não deixe de fazer o que estiver ao seu alcance. Cada passo dado na direção de uma alimentação mais ética, ecológica e saudável conta e faz uma grande diferença no final. Comer carne uma vez por semana, por exemplo, é melhor do que todos os dias. Não poder fazer tudo não é desculpa para não fazer nada. E outra dica é: seja paciente, saiba se perdoar e não desista. Quase ninguém, ele lembra, se tornou vegano do dia para a noite. Fazer uma transição lenta e consciente é essencial para manter a saúde e para que essa escolha seja duradoura na sua vida. Se você hoje não resistiu ao pedaço de queijo, respire fundo e prometa que amanhã você se esforçará mais. Isso lendo a dica, né? Ficar se culpando por eventuais recaídas é inútil. Mudar de regime alimentar não é fácil e requer perseverança. Se não deu para ser 100% vegano hoje, haverá sempre a possibilidade de recomeçar tudo amanhã. O importante é não desistir. Them I wonder where me yum. When me tell you say that I'm a vegan. Hey, look how me big and me say look how me strong. Some people can't believe that me a vegetarian. If you want a healthy body, check the real Rasta man. Cause Rasta man will tell you about the right nutrition. Me get me calcium, me sodium, me get potassium. Me get me zinc, me get me iron and me magnesium. Instead of yum, the fish me yum, what the fish yum. Like the kelp and Irish. E para finalizar, as últimas duas dicas, que é: cuidado com o excesso de soja, que é um erro comum entre as pessoas que acabaram de se tornar vegetarianas, veganas. Substituir os produtos de origem animal, leite, requeijão, manteiga, carne, por equivalentes feitos com soja. Não há nenhum problema em ingerir quantidades moderadas de soja e seus derivados. O risco é cair no excesso, como qualquer alimento, né? Se for consumido em excesso, em grandes quantidades, é prejudicial. E a soja não é uma exceção. E a última dica é que você precisa suplementar a vitamina B12, porque a vitamina B12 é o único nutriente essencial que não está presente em uma dieta 100% vegetal. É produzida por bactérias que moram no estômago dos ruminantes. Por isso que carne e laticínios contêm B12. E nas plantas, mais em dose, a dose de B12 vegetal é insignificante. E para saber a dosagem e tudo, pode acessar esse site papacapimveg.com. Eu li as dicas para se tornar vegano. When me tell them say that I'm a vegan. It's up to you. You can eat what you want to. You can be a vegetarian and be healthy too. There's a lot of choice around, many foods around you. Me just remember, some more I forget to tell you. The nectarines and tangerines and clementines and guanabana, lychee oats and ginger, kale and spillarina, mung beans, homemade pasta. It a fi bun, natural herb a fi bun, bun, bun. It a fi bun, natural herb a fi bun, bun, bun. Just rock us through, maca be. Real ganja, that's a way we want. We don't want a chemical plant. Real weed, that's a way we need, no chemical breed. Chuh, we don't want no chemical, we don't want a chemical ganja. Just give it the natural, we don't want no chemical. We don't want no chemical ganja. Just give it the natural. We don't want no chemical. We don't want. We don't want. We don't want. We don't want. We don't want no chemical. I'm not a chemical dude. We don't want no chemical food. Them want put everybody in a chemical mood. With the chemical this and them the chemical that. We don't want no chemical ganja and a chemical pot. We don't need. We don't need. We don't need. We don't need. We don't need. We don't need no chemical. We just give it a good, good, good, good ganja from the natural seed. We don't want. We don't want. We don't want. We don't want. We don't want no chemical. Just give me the good, good, good, good, the ganja make with John. It a fi bun, natural herb a fi bun, bun, bun. It a fi bun, natural herb a fi bun, bun, bun. Natural seed make we plant them. Chemical thing we no want them. Man of ganja song, everybody a chant them. A whole leaf a ganja and them. We ganja high now. Well at about Malian. And I'm a sense of parent and Libyan. And I'm a strength and we and cement and Peter tossing legalize it. And give me the weed that a Jixi king. And light up the chalice a Capleton thing. And smoke the herb, well at a sizzler. Like a Uro sing stock a sense of milia. It a fi bun, natural herb a fi bun, bun, bun. It a fi bun, natural herb a fi bun, bun, bun. Ganja we want and me say ganja alone. We don't want no LSD, no heroin, no, no methadone. Me say crack the bottom and ganja on top. Me say down to the down, down to the down, down to the bin of crack pot top. You see the ganja is a spiritual thing. And from the ground ganja get vitamin. And from the sun ganja get energy. Just like how it give my body vitamin D. Chow. Me don't want no chemical, me don't want no chemical ganja. Just give it the natural, we don't want no chemical. We don't want no chemical, we don't want no chemical ganja. Just give it the natural, we don't want no chemical. Hit a fi bun, natural herb a fi bun. E agora vamos lembrar que no dia 22 de setembro ocorrerá o WEEAC 2012, que é o segundo dia mundial pelo fim da crueldade e exploração animal, que é um evento de caráter mundial no qual ocorrerão diversas manifestações em defesa dos animais não humanos. No Brasil, cerca de 30 cidades farão parte do evento. Aí, o WEEAC é, por essência, um evento de caráter abolicionista. O movimento abolicionista crê que os animais são sujeitos de direito, não sendo defensável qualquer forma de sua exploração. Todos os animais têm direito à vida e à dignidade pelo tempo de sua vida natural, tanto quanto os animais humanos. Dito de outra forma, o abolicionismo defende basicamente as seguintes posições: o fim da experimentação animal e da vivissecção, o vegetarianismo e o veganismo, porque os animais não são comida e por causa do impacto ambiental. Animais não são diversão, então contra o zoológico, circo, touradas, rodeio, vaquejada, etc. Fim da exploração dos animais como veículo de tração. Não ao consumo de pele de animal, couro. Tutela responsável, então castração do seu animal doméstico. Não ao abandono, adoção, princípio básico do não sacrifício de animais. não há a discriminação de certas raças como perigosas, o combate à caça, à chacina de focas e baleia, e de todos os animais, né? Contra caçadas, corridas de cavalo, touradas, farra de boi, rodeios, vaquejada, etc. It a fi burn, natural herb a fi burn, burn, burn. It a fi burn, natural herb a fi burn, burn, burn. Self, rockers, crew, maca, me. Real ganja, that's where we want. We don't want a chemical plant. Real weed, that's where we need no chemical breed. Me don't want no chemical, me don't want no chemical ganja. Just give it the natural, we don't want no chemical. We don't want no chemical ganja. Just give it the natural. We don't want no chemical. We don't want. We don't want. We don't want. We don't want. We don't want no chemical. I'm not a chemical dude. We don't want no chemical food. They want put everybody in a chemical mood. With the chemical this and them the chemical that. We don't want no chemical ganja and no chemical pot. We don't need. We don't need. We don't need. We don't need. We don't need. We don't need no chemical. We just give it a good, good, good, good ganja from the natural seed. We don't want. We don't want. We don't want. We don't want. We don't want no chemical. Give me the good, good, good, good, the ganja make with John. It a fi burn, natural herb a fi burn, burn, burn. It a fi burn, natural herb a fi burn, burn, burn. Natural seed make we plant them. Chemical thing we no want them. Man of ganja song, everybody a chant them. A whole heap a ganja and them. We ganja higher now. Well, at the bottom. And I'm a sense, a parent and Libyan. And I'm a strength and we and cement and Peter tossing, legalize it and give me the weed that a Jixi King and light up the chalice a cable and thing and smoke the herb, well that a sizzler like a Uro sing stock a sense Emilia. It a fi born, natural herb a fi born. É, está fora de perspectiva do evento qualquer afirmação bem-estarista que tente legitimar qualquer forma de experimentação animal, bem como o absurdo conceito de abate humanitário. E se você deseja se juntar a nós na defesa dessas posições inegociável e bem distintas da perspectiva bem-estarista, compareça no dia 22 de setembro nos eventos programados. Nosso projeto é de união em torno desses temas. Aí vai ser 22 de setembro, na Avenida Boa Viagem, na altura da rua Tomé Gibson, de 15 horas. 15 horas, Avenida Boa Viagem, na altura da rua Tomé Gibson, dia 22 de setembro. É o WEEAC, né? Pelo fim da crueldade e exploração do animal. We don't want no chemical ganja and no chemical pot. We don't need, we don't need, we don't need, we don't need, we don't need, we don't need no chemical. We just give it a good, good, good, good ganja from the natural seed. We don't want, we don't want, we don't want, we don't want, we don't want no chemical plant. Just give me a good, good, good, good ganja make with John. It a fi burn, natural herb a fi burn, burn, burn. It a fi burn, natural herb a fi burn, burn, burn. It a fi burn. Sunnyside Records alongside Maca B. South Rockers Crew. Yes, I am. Para finalizar o programa, vamos passar duas receitas, uma salgada e uma veganas, né? Uma salgada e uma doce. A salgada vai ser batata assada no forno. É facílimo e é gostosíssimo como prato. Você precisa de um forno, uma assadeira de forno, um quilo e meio de batatas. Você lava, tem a opção de descascar ou não, corta em pedacinhos bem pequenininhos ou então em fatias como tipo umas meia-luas. E coloca na assadeira com um óleo, né? O azeite, sal e orégano. Coloca pra assar de 40 minutos a 1 hora. Quando ficar gostosinha, meio queimadinha, pronto, tá pronta. E a outra receita doce é o bolo de cenoura. Aí tem uma questão, que as receitas de bolos que contém ovos, você pode usar linhaça, banana, óleo, etc. É só pesquisar. No caso dessa nossa receita, a gente vai citar leiticina, mas pode ser usada outra coisa, como, por exemplo... Tomato, cabbage, spinach, avocado, chocho, butter, bean and cocoa, courgette, millet, plantain, rice and peas and pumpkin, mango, dates and guava, chickpeas and cassava, Brussels sprouts and cauliflower, onion, fennel and cucumber, plum, pear and papaya, aubergine and saya, lime, lentils and quinoa, almond bread and almond flour, watercress and okra, tofu and sweet pepper, couscous and carrot, broccoli and coconut, peaches, apples, apricot, red fruit, jackfruit, sour, sap, pistachios, cashews and... A outra coisa que pode ser usada, por exemplo, pode ser a linhaça. Você coloca ela de molho até soltar aquela babinha e usa a babinha e a linhaça. Usa tudo. Pronto. Ingredientes. Para massa, são 3 unidades de cenoura, 3 colheres de sobremesa de leiticina de soja ou 3 colheres dessa linhaça, né? 1 xícara de óleo, então 3 unidades de cenoura, 3 colheres de sobremesa dessa liga, que a gente chama. 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento e 1 colher de fermento. Para calda, são 5 colheres de açúcar, 3 colheres de água, 3 colheres de cacau em pó e 1 colher de sobremesa de creme vegetal. Que existe creme vegetal sem ser aquele mais caro. Aí a preparação é que você, em um recipiente, coloca a farinha de trigo e o fermento. Pronto. Depois bate o restante dos ingredientes no liquidificador, mistura a massa líquida com a farinha e o fermento até formar uma massa homogênea. Depois unte uma assadeira e coloque a massa... E leve para assar em forno médio por mais ou menos 35 a 40 minutos. Para fazer a calda, coloque todos os ingredientes numa panela e vá mexendo até levantar a fervura. E coloque sobre o bolo e sirva. Então, repetindo a quantidade de ingredientes, se a dona de casa ouviu, gostou e quer fazer, para a massa são 3 unidades de cenoura, 3 colheres de sobremesa de leiticina de soja ou de linhaça de molho, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de fermento. E para calda, 5 colheres de açúcar, 3 de água, 3 colheres de água, 3 colheres de cacau em pó e 1 colher de sobremesa de creme vegetal. It's up to you. You can eat what you want to. You can be a vegetarian and be healthy too. There's a lot of choice around, many foods around you. Just remember, some more I forget to tell you. The nectarines and tangerines and clementines and guanabana, lychee oats and ginger, kale and spirulina, mung beans, homemade pasta. Salamata. I tell what I tell and a vegan, we're vegan. I and I eat from the earth and leave the animals to give birth. No deaders, no fur, no feathers. When I tell people I don't eat meat, fish or dairy, then look for me strangely. Then I realize I eat a very wide variety. Listen to Maccabee. Yo, how when me eat, them I wonder when me eat. When me tell them say me no eat no fish nor no meat now. How when me eat, them I wonder when me yum. When me tell them say that I'm a vegan, man. How when me eat, them I wonder when me eat. When me tell them say me no eat no fish. Pronto, e com essas duas deliciosas receitas pro seu jantar, a gente finaliza o programa aqui e a gente se sintoniza até quinta-feira que vem, à tarde. Aqui é 88.1 Rádio Lama.